Se eu parar e olhar pra trás e ver tudo que eu passei, já sofri demais, mas perseverei, me arrisquei, fui atrás. A vida é uma só, muito curta, vai vendo nessa longa caminhada, eu de nada me arrependo. Sempre pronto pro arrebento, convicto e sempre atento. Quem me protege não dorme, não me deixa ao relento. Os anjos blindam minha mente, confiante eu sigo em frente. E os demônios atacando, tentando atingir a gente. Sei que meu santo não se cansa, trabalha quando o mal avança e deixa meu coração puro como daquela mega criança. Minha fé é quem me guia, clara como a luz do dia, e a maldade que despejam a mim não contamina. Mas ser bom não é ser bobo, ser justo não é ser bobo, ser correto não é ser bobo. Jogo dado e jogo o jogo, já me humilhei, me rebaixei, é, continuei. Na fonte da vitória bebi a água e não me entreguei. Aquisições, prostitutas, cocaína, dinheiro, rompe o homem, traz a discórdia, o meu hábito o tempo inteiro. Se eu parar e olhar pra trás e ver tudo que eu passei, já sofri demais, mas perseverei, me arrisquei, fui atrás. A vida é uma só, muito curta, vai vendo nessa longa caminhada, eu de nada me arrependo. Como fugir desse mal, em um intenso inferno astral, onde um sistema corrompido nos põe entre o bem e o mal. Overdose letal, que te puxa pra esse elo. No íntimo da podridão, o cão quem bate o martelo. Mas minha mente é blindada, coração e alma tocada, e de mãos dadas com Nossa Senhora eu sigo em minha caminhada. Se eu parar e olhar pra trás e ver tudo que eu passei, já sofri demais, mas perseverei, me arrisquei, fui atrás. A vida é uma só, muito curta, vai vendo nessa longa caminhada, eu de nada me arrependo. Se eu parar e olhar pra trás e ver tudo que eu passei, já sofri demais, mas perseverei, me arrisquei, fui atrás. A vida é uma só, muito curta, vai vendo nessa longa caminhada, eu de nada me arrependo. Nessa longa caminhada, eu de nada me arrependo.